graça, Charlie Brown. Você fez papel de bobo. Palavras de conforto de um amigo. Meu olho tá baixo a todo momento. Manos que vivem a guerra me entendem 100%. Destino da folha, quem decide é o vento. E eu decidi que o meu é guiado por mim mesmo. Pesadelos andam se mesclando na realidade. Não é fase, nada nunca teve valor de verdade. Mó papo de niilista, mas é o papo reto. Pensamentos de quem já viveu o sofrimento. É questão de tempo pra granada explodir. A pressão do clima vai fazer ela implodir. Vai fazer ela refletir se vale a pena. Guarda tanta merda do passado na cabeça. É melhor ter fé no amanhã e meter marcha. Quem caminha olhando pra trás cai de cara. Uma hora ou outra a vida dá na cara de um mano afogado pelo ego e vaidade. Tudo bem, não, eu não tô, mas eu tô de pé. Medo do futuro, mas eu quero ver qual é. Admiro o Superman, mas também entendo o lobo. Do demolidor eu admiro sua fé. Homem-Aranha não é o uniforme, é quem veste e se importa de verdade com as tiazinha. Cara feia igual Spawn, minha raiva igual Hulk. Me levanto e dou meu lugar pra quem precisa. O mundo mudou bastante lá na pandemia. Agora tamo vivendo a era da conquista. Matando um leão e um elefante todo dia. Não contentamento, o meu coração domina. Observo o caminho, evitando armadilhas. Quero fumar um fino lá na muralha da China. Cocôzinho baseado é o tal do haxixe. Misturando ervas e acabando com a minha vida. Tudo bem, não, eu não tô, mas eu tô de pé. Medo do futuro, mas eu quero ver qual é. Admiro o Superman, mas também entendo o lobo. Do demolidor eu admiro sua fé. Homem-Aranha não é o uniforme, é quem veste e se importa de verdade com as tiazinha. Cara feia igual Spawn, minha raiva igual Hulk. Me levanto e dou meu lugar pra quem precisa. O mundo mudou bastante lá na pandemia. Agora tamo vivendo a era da conquista. Matando um leão e um elefante todo dia. Não contentamento, o meu coração domina. Observo o caminho, evitando armadilhas. Quero fumar um fino lá na muralha da China. Cocôzinho baseado é o tal do haxixe. Misturando ervas e acabando com a minha vida.